acordado, construindo um império que vai assustar o desavisado. Quem é Jack Nicholson? Sou eu que sou iluminado. É isso que me faz seguir por uma estrada sem temer nada, sem ter nem farol de mira. Vagabundo aqui vai na direção do que brilha. Tô assim pra provar o meu valor pra minha família. Vou ser bem sucedido, nem que seja numa quadrilha. Suando por toda noite com ervas e bebidas, com as minas sem camisa suprindo minha comitiva. Os amigos sorrindo felizes com suas vidas, falando de alegria em cima de suas batidas. Essa noite eu nem dormi, trabalho mais que vários. Eu rimo pra viver e pra tirar os ruins de otário. A cada quilômetro vejo mais que é tudo ou nada. Por isso sigo neurótico por uma estrada. Eu tenho andado à procura de trabalho em algum palco, um espaço onde pessoas entendam a linguagem que falo. Amantes da música no seu mais simples fato. Eu sigo o meu caminho por uma estrada de vitórias e desilusões. Gente morrendo no bailes, amigos nas prisões. Busco energia em doses de emoção quando no meio do show bota a mão pro alto. De quilômetros percorridos, cidade onde o rap tem nos ouvidos. Realização de um sonho constituído. O demo cresce, o olho vem pra você sorrindo. Por toda noite todo tipo de gente vai chegar em você. Sigo ligado, mantendo o correto proceder. Muitos na rua morrem mesmo sem saber por quê. Por uma estrada.